Não perca! No próximo dia 4 de março, Ganda Malucos em entrevista à Antena Web de Ilhavo para todo o mundo. Há mais de 6 anos em atividade, os Ganda Malucos não param de nos surpreender com letras e músicas bastante originais. Não perca! Em tempo de antena, no próximo dia 4 de março, Ganda Malucos. Um nome em ascensão na música portuguesa. Ganda Malucos. No próximo dia 4, em entrevista à Rádio Antena Web, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena. Aqui, na sua Antena Web. Erotismo é o sal do amor? Há quem o afirme, há quem o cante, há quem o transforme em belos poemas da Bíblia. Ao Prémio Nobel da Literatura, passando pelos grandes poetas portugueses. A poesia erótica oferece-se a quem ousa. Ouse você também. Às quintas-feiras, pelas 8:15 da noite, ouvir poesia de amor. Poesia erótica. Todas as quintas-feiras, às 8:15 da noite. Aqui. Na Rádio Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11:50 e o meio-dia, aqui, na Antena Web. Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M.

Stay, won't you listen to my